Começando Nerd Patriarca de volta, hoje temos um quadro novo, o Bom, o Mal e o Veio com o Nicolas Cage. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Que porra de nome é Milton? Hoje eu tô aqui com o Everton. É, o problema de uma guerra entre traficantes de armas é que a munição nunca acaba. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Muito bem, Nerd Patriarca de volta para mais um episódio. Hoje vamos ter um quadro novo. Nós temos o humilde nome de O Bom, o Mal e o Feio. E eu vou chamar o meu companheiro, irmão Everton. Explique o que caralho seria O Bom e o Mal e o Feio. Ah, ele é um quadro inspirado no filme, né, do Clint Eastwood. E a ideia é o quê? É pegar um ator que tenha feito um filme bom, que ele, ou ele pode ter atuado de uma maneira muito boa, ou um filme realmente é bom. Um filme ou mal que é encarado como um filme ruim, não necessariamente ele é mal feito ou de baixo orçamento, ele é só um filme ruim. E que ele também tenha feito um papel ruim. E o feio sim entra a questão da tosqueira. É um filme tosco, de baixo orçamento, ou um filme que o roteiro não faz sentido algum, e que também ele tenha feito um papel bizarro. Essa é a ideia do novo quadro, né? Perfeito. A gente demorou horas de reunião pra entrar nesse consenso de que seria o quadro, de ter essa ideia, mas... Junto com o diretor da... com o diretor da Marvel, né? Com o diretor não, da DC, a alta diretoria aceitou. Da Disney. Então, e nós escolhemos para estrear esse quadro um ator famosíssimo, com um filme, uma filmografia vasta em todas essas categorias de bom, mal e feio. Nicolas Quincobola, o Nicolas Cage. Um ator americano, nascido em 64 e que tem um monte de filme na carreira. A gente, pra selecionar três, a gente teve boas discussões. Realmente. Sim, é, porque ele realmente, dele dá pra tirar filme bom, filme ruim, filme tosco, né, cara? Com certeza, dá pra tirar vários. O cara já ganhou o Oscar, né? Mas eu acho que a gente conseguiu escolher filmes, assim, não tão óbvios pra essas categorias. Por exemplo, a gente não escolheu o filme que ele ganhou o Oscar. A gente já podia falar que era o melhor dele, porque o cara ganhou um Oscar, né? Mas não necessariamente o Oscar seja o critério de avaliação máximo pra gente, né? Uhum. As nossas críticas do comentando são mais avalizadas. Mentira, não são. Mas enfim, vamos começar. Bora. Vamos começar com O Bom. O Bom. There's something happening here. A gente escolheu, pra começar, O Bom, o filme chamado O Senhor das Armas, um filme, ou em inglês, que é Lord of War, que a gente já começa com a tradução nacional, que esse cara tá guerra em armas, mas tudo bem, ok. Um filme de 2005, que o Nicolas Cage é protagonista, óbvio, dirigido e roteirizado por Andrew Niccol, que é um diretor que fez, por exemplo, Show de Truman, que a gente já comentou no cast do Jim Carrey. Exatamente. O filme tem no elenco o Nicolas Cage, papel principal, tem o Jared Leto, tem o Ethan Hawke, e é um puta de um filme bom. Eu gosto muito. E foi o primeiro que veio na minha cabeça quando a gente começou a discutir esse quadro. Esse filme, ele é muito... Não só a questão do filme mesmo em si. O Nicolas Cage, ele tá bem nesse filme, porque ele não tá exagerado, né? Ele costuma ter o overacting, né? Que é ser esdrúxulo às vezes. Uhum. Às vezes você não entende o que ele tá fazendo, umas maluquices. Mas nesse ele tá bem controlado. Eu acho, pelo menos na minha opinião, ele tá bem controlado. E o personagem dele é bem legal no filme. E ainda mais, nesse filme ele tá muito gato. Caraca, ele tá bonito demais nesse filme, cara. Ele tá um bom, né? Ele tá, ó. As pessoas daquela idade. Temperado com pólvora. E do que se trata O Senhor das Armas? O Nicolas Cage, ele vive o Yuri Orlov, que é um traficante de armas, e o filme conta a história da ascensão dele, mas na verdade conta mais a fase que ele já tá... Conta um pouco do começo, mas a maior parte do filme ele já é um puta de um traficante, né? Então o filme, basicamente, é como ele tratava os seus negócios e também como ele fugia da Interpol, né, da polícia. Exatamente. Eu vou falar, o filme, pra mim, o filme, primeiro o filme é muito bem montado, uma coisa assim, logo de cara quando começa o filme e ele começa a contar como ele entrou no negócio e tal, mas antes de contar aquele flashback do passado dele, mas aquela primeira cena que mostra desde a fábrica de armas, o cara montando até a bala, putz, chegar na guerra, foda. É espetacular aquela cena, velho, é muito, aquilo já... Isso eu ia comentar também. Não, aquilo já me ganhou. A direção de arte, a direção de arte do filme, tanto nesse momento, quanto em outras cenas também específicas em que você tem mais um cenário te mostrando o local, armamentos, não sei o que lá, que você pega só o áudio dele, falando a dublagem dele, do personagem, puto, a direção de arte desse filme é muito foda, cara. É, a montagem do filme em si é muito boa, porque eu gosto muito de como que as cenas interagem com a história sempre vai evoluindo, o roteiro é muito bom, né, a gente tem os acontecimentos explicados, ele não precisa explicar tudo, né, porque a gente tem um avanço de como ele entrou no ramo, pra depois um avanço de ele já é um cara, tá bem no ramo da... Não tem esse meio tempo de realmente mostrar todos os negócios pequenos dele, né? Ele já tem o contato inicial daquele mundo, daqui a pouco ele já é um cara respeitado naquilo. Ah, outro acerto do filme, já que você falou na questão da história, que não mostra tudo tão bem detalhado, o filme consegue fazer uma coisa muito foda, que ele pega alguns momentos que você pensa que o filme vai entrar numa coisa chata ou vai cagar o filme, e ele consegue resolver, tipo, de uma forma bem rápida. Por exemplo, a questão dele é fazer aquela menina se apaixonar por ele, se casar, poderia ter prejudicado muito o filme se eles tivessem dado muita, muita importância para aquilo. Mas não, eles conseguiram apresentar de uma forma em que você entende mais da questão do poder financeiro que ele tem, de como ele é inteligente, nem isso, da treta que ele faz. É, nem do poder financeiro que ele tem, né? Do poder financeiro que ele consegue fingir que tem, né? É verdade. Ele consegue fingir que é muito mais rico do que realmente ele é. E vocês estavam falando da montagem, né? Não é só. E pior que não é nem só na primeira cena, toca aquela música lá, montar. Durante mais. O filme inteiro, né? Tem um monte de cena também que combina a música e tá tocando com sendo o cara carregando a arma. Sim. Realmente, a montagem é muito bem feita desse filme. Outra coisa dessa questão que a gente comentou também, que você acabou de falar da montagem de arte. Se você pegar, por exemplo, aquela cena dele apresentando a AK-47, cara, que cena foda, velho. Ficou muito bem feita aquela cena. Ele explicando, dando todos os detalhes da arma, explicando, mostrando ela. E ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, aquela cena dele andando com o tio dele no carro e mostrando todos os armamentos da tipo, União Soviética, tudo que os caras tinham, apresentando todo o cenário. É uma apresentação artística muito foda nesse filme. E o personagem que o Nicolas Cage vive, o Yuri Orlov, é um personagem muito bem montado e, cara, um cara muito inteligente, um cara com várias sacadas, assim, que eu falava, caramba, esse cara é esperto e realmente sabe o que ele tá fazendo, né? É um cara que é aquela velha máxima de torcer pra um cara que você sabe que tá fazendo algo errado, né? Mas eu assisti e eu, tipo, mano, eu queria que ele se livrasse das coisas que aconteciam, né? Mesmo porque o filme, ele é muito baseado em fatos históricos de verdade. Então, o que que eles fizeram? O personagem do Yuri Orlov, ele é muito baseado num traficante de armas que chamava Victor Butch. Uhum. Traficava armas. E ele foi conhecido como o agente do caos. Eu não lembro o nome que exatamente tem. Não é o Senhor das Armas. Ele tinha um apelido lá. Mas eles pegaram, por exemplo, eles pegaram o caráter de um traficante de armas, pegaram o nome de outro e pegaram várias coisas de pessoas reais que estavam nesse meio e construíram o personagem do Nicolas Cage. O Nicolas Cage abraçou esse personagem e fez um papel excelente. Excepcional. É um dos poucos filmes que você vê ele atuando, tipo assim, de uma forma linear, entendeu? Não tem nenhum momento que ele, é o que o Everton comentou, do nada começa a tomar uma atitude estranha, a gente forma esquisita. Não, ele mantém o mesmo padrão dele do início ao fim do filme. Não tem my eyes do Wicker Man, né? Exatamente. Não, realmente, ele segue uma linha do... E todos, na verdade, a maioria dos atores estão muito bem. O Jared Leto também. O Jared Leto, ele sabe fazer um drogado, né, cara? Porra. O Jared Leto sabe fazer um drogado. Não, percebe-se no Esquadrão Suicida, que ele fez um drogado muito bom. Mas, não, os atores são muito bons, ele é muito bom. A esposa dele também vai muito bem no filme. O Ethan Hawke talvez seja um personagem que ele... Eu gosto do personagem que ele faz, mas é um personagem que não aparece tanto, assim, que eu acho que se for apontar uma coisa, talvez ele podia ter aparecido mais. Mas, enfim, não é algo que incomode também quando ele aparece. O filme é bem construído e é pontual quando ele aparece. Exatamente, ele não segue como o antagonista do começo ao fim. É pontual. Tem a cena que o confronto é contra ele, sabe? Só que isso eu achei genial do filme. Isso eu achei genial do filme, é que se você ver todas as cenas específicas entre eles dois, pra você ver o desfecho que dá no final do filme, quando eles sentam na mesa pra conversar, um olhando na cara do outro, fecha de uma forma muito foda. Tudo que eles passaram, tudo que você pensa que vai acontecer, e o final que o Yuri fala pra ele de forma, tipo, o que que vai acontecer, tá ligado? Eu achei que deu um fechamento muito foda. Tanto com o enredo do filme, que o filme quer apresentar, que né, que o Yuri é o senhor das trevas, o mestre das armas. Quem comanda, quem é o verdadeiro mente criminosa de tudo, é o próprio governo, né? Então, puto, o final que teve entre a relação do Yuri com o outro personagem, que esqueci o nome, por sinal, eu achei muito foda. Não, toda a construção de que o Yuri é só uma parte do problema, né? Exato. Personagem. O problema é muito maior, né? Eu tava falando, por exemplo, que a construção do personagem é realmente baseada em pessoas que existem, que existiram de verdade, existem. Os outros personagens também. Aquele guerrilheiro do final, o da África, não lembro o nome dele, personagem. André, é André, né? André Batista. Uhum. É ele. Acho que é isso mesmo. É esse mesmo. Também é baseado num presidente da Libéria, que também participava de conflitos, essas coisas. E os conflitos citados no filme, eles são conflitos reais. Sim, sim. Guerra do Líbano, Sudão, Camboja, queda da União Soviética. É, então, a posição dele do filme é temporal, é feita num período caótico, né? Que é dissolução da União Soviética, fim da Guerra Fria também. Que ele mesmo fala, pô, é a melhor época de negócio, porque os caras tinham as armas, mas não tinha mais exército, né? Tipo, eles tinham que se livrar das armas de alguma maneira, né? E ele entrava nessa conversa. Que é uma cena, que é aquela cena, né? Que ele vê o anúncio de que a União Soviética se desfez e ele fica todo feliz e animado, beija a tela da TV, ele vê ali a oportunidade de expandir o seu negócio muito mais. Mas você vê o filme, obviamente ele é construído pra você criticar o tráfico de armas e mostrar esse problema, né? Expor o problema. Tanto que a Anistia Internacional apoiou o filme e essas coisas, né? E uma coisa bacana, falando dessa crítica, né? no DVD do filme, tem um vídeo do Nicolas Cage falando sobre todo esse problema do tráfico de armas e tudo mais. Ele meio que um vídeo de com a Anistia Internacional apoiando ele, falando pra ele falar, né? Pra você apontar o problema, né? Mas também no DVD tem uma coisa bacana. Tem vídeos explicando as armas que aparecem no filme, todos os mecanismos de funcionamento dela e tal. Isso é um bônus, mas é um bônus interessante pra quem gosta disso. É um filme realmente pesado, né? É um filme leve. Tem morte de criança, tem morte de... Da guerra mesmo. É um assunto muito pesado, né? Realmente. Tanto, e você nota que o personagem dele também não é um cara bom, é um cara muito filho da puta, porque ele fala, isso daí não é... Eu só forneço, isso daí não é minha luta, mas, pô, puta conversa. Tanto que quando o Ethan Hawke pega ele, numa das partes, ele fala assim, ó, eu sei que você vai conseguir se livrar, né, tal, mas eu vou dar 24 horas, que eu tenho o direito de te manter preso, sem suspeita, né? E ele fala, ó, essas 24 horas, cara, não é pra você ficar preso, essas 24 horas é pra pessoa que você ia vender a arma não matar uma outra pessoa, outra pessoa, a vítima, sobreviver mais 24 horas, cara. É muito louca essa frase, essa parte do diálogo entre eles, né? Não, o filme tem vários diálogos, né, bacanas, e várias frases assim, de que faz você pensar. E você vê como aquilo afeta cada personagem. O personagem do Nicolas Cage, o Yuri, ele segue uma linearidade de eu não vou entrar no conflito. O conflito não tem nada a ver com o meu negócio. Mas o irmão dele já vai pra outra vertente, né? O irmão dele fica louco, cai no vício das drogas e não aceita, né? No final, aquilo que tá acontecendo, né? Ele não ainda mais. Ainda o irmão mais dele é o Jared Leto, né? Isso, o irmão dele é o Jared Leto. Só faltou fazer uma cama de facas. Pra vocês verem um acerto tanto do roteiro quanto da atuação do Nicolas Cage, que ficou muito bem casado. No personagem do Yuri, você vê nessa questão que o Roberto comentou dele ser mesmo filha da puta. Tem várias cenas em que ele tenta defender o que ele faz, querendo apontar de certa forma que ele não é ruim. Por exemplo, quando ele tá discutindo com o personagem do Ethan, ele fala: não, mas eu vendo as armas, mas pra mim, se o pessoal puder atirar e errar, melhor ainda, desde que eu continue vendendo minhas armas. E outra hora ele fica discutindo do cigarro, ele fala: ah, mas pelo menos minhas armas tem trava, o cigarro mata toda hora. Tipo, ele é tão filha da puta que ele sempre tenta achar uma forma de dizer que ele não tá fazendo nada de errado. Exatamente. exatamente. Essa comparação do cigarro também, eu na hora eu falei, caralho, olha isso, velho. Realmente, se você parar pra pensar, ele não tá errado. Uhum. O pensamento dele faz sentido, a lógica que ele vê a coisa, né? A construção dele, mesmo ele sendo um traficante de armas, ele nunca deu um tiro, né? Ele nunca matou uma pessoa. E no filme também, as coisas, as circunstâncias que acontecem levam ele a matar uma pessoa. Então, tem toda a relação do negócio com o que ele vende, né? Ele, às vezes, ele separa demais, mas quando ele tem essa junção aí, acho que ele mexe um pouco com ele do entendimento, né? Porque no final ele tá meio que... A família dele já tá indo... Tá se desconstruindo por causa disso, né? A esposa... Ele conseguiu manter uma mentira pra esposa durante muito tempo, mas uma hora isso não ia mais ser sustentável. E uma hora que... E o final do filme, quando ela descobre, né? E ela acaba entregando ele, né? Quando ela descobre aquele... O negócio, o bloco. Isso que eu fiquei na dúvida. Eu não sei se ela entregou ele ou se os caras simplesmente, que nem o personagem dele até falou, pô, é mais fácil seguir sua mulher do que seguir você, né? Eu acho que eles seguiram ela. E conseguiram pegar as coisas. Ela só descobriu, mas eles seguiram ela. Entendi. Porque ela já tava confiada que realmente ele não trabalhava com transportadoras, né? E a gente também não pode esquecer de comentar. A gente falou de todos os atores, todos os personagens do filme. Até a pequena relação entre o personagem do Nicolas Cage com o do Ian Holm lá, do outro vendedor de armas, eu também achei muito foda. E você viu que teve poucos momentos de interação entre os dois, mas ficou muito bem legal a interação dos dois, principalmente mostrando o quanto o cara foi filha da puta pra ele no início, falando que ele era um bosta e não tinha nada a ver com ele. No final o cara foi lá regando, pedindo pra se unir e tudo mais, e o desfecho teve no final. Achei bem legal a interação dos dois. É, a frase que eu disse na abertura é a dele. Exato, vem desse momento, né? É. Eu gosto muito da frase que mostra praticamente o caráter dele, que é a primeira fase do filme, a primeira parte do filme, logo que ele começa a introduzir a história dele, que ele fala, ele dá uma estatística, né, que todas as armas do mundo, se você juntar em número todas as armas do mundo, vai dar uma arma a cada 12 pessoas, né? Uhum. E ele falou que o trabalho dele era saber como armar as outras 11 pessoas que não tinham a arma, né, pra dar essa... Nossa, isso que você falou também é importante. Essa questão de você ter dentro do filme a narrativa do Nicolas Cage, cara, deu um ar documental muito foda pra esse filme, cara. Eu achei que ficou muito bem casado. Não, realmente, dá uma sensação de fato real, né? Que o filme é... Realmente, o filme é construído em fatos reais, em coisas palpáveis, mas, assim, você vê que tem todo um matemática. Tem uma açãozinha, alguma coisa assim, pontual, mas o filme te dá essa sensação de que é algo que tá acontecendo, né? Que aqueles personagens são reais, esses personagens existem. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Só teve uma cena, um momento desse filme, que quando eu assisti eu falei, meu Deus do céu, vai dar merda nisso aqui. Mas acho que a única cena que me deu um ar de estranheza foi quando ele simplesmente resolveu trabalhar honestamente. Ele fingiu que trabalhou honestamente, né? Não, tem uma parte que ele começa a trabalhar mesmo. Ele ia vender madeira, petróleo, peixe. Sim. Ele começa a trabalhar porque já tava muito em cima, né, a Interpol. Ele já tava... A mulher dele pede, ai, não sei o que lá, não sei o que. Tanto que ele fala, puta, até que enfim, meus inimigos acharam uma coisa que pode me ferir, né? Que é o amor que ele tinha pela mulher dele. Aí ele fala, ah, agora eu vou trabalhar honestamente. Aí você olha e fala, hã? Mas ele trabalhou honestamente porque... Graças a Deus. A esposa dele pediu, mas é porque realmente estava para ser pego também. Foi um conjunto de fatores, né? Sim, sim. Ainda bem que o seu dedo levou 3 minutos. Senão o filme ia acabar, né? Falasse agora, não, eles viveram felizes para sempre. Ele virou trabalhador de madeireira e pronto. Jogou todas as armas no lixo. E virou. Falando um pouquinho de recepção do filme na mídia, o filme teve uma bilheteria boa até. Ele teve um orçamento de 42 milhões de dólares e teve uma bilheteria mundial de 72. Então ele conseguiu pagar e ter algum lucro. No Rotten Tomatoes, ele teve 61% de crítica e 85% do público. Então no público a reação foi muito boa. E no IMDb ele teve uma nota de 7.6, que também é uma nota boa. Uhum. O filme não foi muito premiado, assim, não ganhou prêmios e tal, mas é um filme de boa crítica e realmente o pessoal sempre fala bem. É um filme bem lembrado. E é um filme muito bom, cara. Ainda bem que a gente escolheu bem, eu acho, esse filme, viu? Porque é um filme que eu acho que realmente vale a pena você ver pra você entender esse negócio. Tem muita gente que viu recentemente, como é o nome do filme? Cães de Guerra, se eu não me engano, que é de John Hill e do Miles Teller, que é um filme que saiu recente, que também trata dessa parte de tráfico de armas. Só que é um filme um pouco diferente, porque ele fala do ponto de vista de dois americanos, então é uma coisa, são duas pessoas mais jovens e tal, então tem um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de, talvez, comédia, mas uma dramédia, sabe? Outra coisa que também me lembrou muito é que quando tem uma cena do filme que ele fala que todas as notas dele de carregamento de armas, ele solta de produto agrícola, né? Uhum. Mas máquina agrícola. Isso me lembra muito uma série chamada The Night Manager, que é com o Tom Hiddleston e com o Hugh Laurie, o Loki do universo da Marvel e o Dr. House, né? Essa série é a mesma coisa. O Hugh Laurie, ele é um traficante de armas também, só que é pro Oriente Médio, né? E ele também, todas as fachadas, a fachada dele é de máquina agrícola também. Então, tipo, é meio que... Você percebe que realmente deve ser uma vertente meio mais real, mais baseada em fatos realmente, né? Sim. Uhum. É um assunto que é bem explorado isso daí também, né? É, exatamente. Acho que muitos dos fatos apresentados no filme são embasados em coisas reais. Os caras realmente devem fazer tudo que ele comentou no filme. Suborno, essa maquiagemzinha, tudo isso daí é real. A questão do tráfico de armas realmente é um tema que vira e mexe, ele acontece nas mídias. Uhum. Tanto em filme, quando o Everton eu comentei do Cães de Guerra, o Everton falou dessa série. Se a gente pensar numa escala menor, o Sons of Anarchy, que é uma série muito famosa também, o clube, ele faz tráfico de armas, é numa escala assim muito menor, sem comparação. Não, é sem comparação, mas é tráfico de armas, é o problema. Só que o Senhor das Armas, eu acho que é um filme que melhor mostra isso de uma forma mais real, que você consegue entender melhor aquela máquina, de como funciona aquilo e o que aquilo corrompe as pessoas e leva de um combate pro outro, né? O conflito gera mais conflito e o negócio só cresce, né? Então, o dinheiro tá em tudo, né? Tanto na guerra, quanto no alimento e qualquer coisa. Tanto que ele parte do ramo alimentício, né? Da necessidade. Ele parte da necessidade no começo do filme, né? A necessidade das pessoas de comerem, porque a família dele tinha um negócio, tinha um restaurante, e a virada na história pra ele virar um tráfico de armas é quando ele vê a máfia mataram duas pessoas, acho que é a máfia russa, matam as pessoas, umas pessoas, um restaurante, e ele vê que a necessidade humana também é aquilo, né? Que é... Isso aí que você falou, ele definiu naquela frase que ele deu no começo do filme, né? Que ele disse que, tipo, por toda a vida dele, ele se afastava da violência, enquanto ele deveria sempre estar se aproximando cada vez mais dela. E em outra frase que ele disse pro irmão dele, quando ele chama pra trabalhar junto, que é agora, quando ele vê pessoas se matando, um atirando no outro, ele não quer só saber o que aconteceu, ele quer saber que arma que eles usaram, entendeu? Então ele consegue pegar todo o interesse e resolve que isso aí vai ser a vida dele, pronto. Exatamente. O mal. Muito bem, Senhor das Armas, filmaço. A gente começou muito bem, só que infelizmente a gente não vai continuar bem. Eu já aviso você, ouvinte, porque vai ficar... A escada vai descer um pouquinho. Agora vai descer um pouquinho. Um pouquinho não, diria bastante, pra até chegar no fundo do poço. Mas agora vamos para O Mal. O Mal seria um filme ruim. Um filme que talvez teve um orçamento bom, que foi feito para ser bom, mas um filme ruim. Nicolas Cage foi mal, tudo foi mal desse filme. E o filme que a gente escolheu é Motoqueiro Fantasma, O Espírito da Vingança, que é o 2. Na verdade, a gente podia ter escolhido um tranquilamente, mas o 2 é muito, muito ruim também. E pra mim é pior que o primeiro, e a gente entrou no consenso que ele seria pior que o primeiro. É um filme de 2011, o Ghost Rider, Spirit of Vengeance, 2011, da Sony Pictures, que é ainda personagem, né, naquela treta que... Antigamente da Marvel dividida entre os estúdios, o Motoqueiro Fantasma era da Sony, né, então. E lançaram. O filme saiu em 2011, a direção é do Brian Taylor, do Mark Neveltini, não me pergunte que outros filmes eles fizeram. Esse eu não tive tempo de ver, mas o roteiro também é desse Mark aí. Na verdade, o roteiro desse filme, o que mais me impressiona é que são, sei lá, 5 caras pra escrever esse filme. Esse filme é realmente muito ruim. Como se pessoas conseguiram escrever um filme tão... Não, outro detalhe, outro pequeno detalhe de extrema importância, pelo amor de Deus. Idris Elba e Christopher Lambert, eu sei que vocês estão ouvindo a gente agora, vocês estão ouvindo o nosso podcast. O que que vocês estavam fazendo nesse filme? Christopher Lambert? Christopher Lambert nesse filme? É, ele fez um monge, ó, o cara... Ele fez um monge da cara pintada e queria sacrificar o menino. Tem certeza? Escreve no Google. Ah, de qualquer forma, Christopher Lambert também não é tanta grande coisa assim, não, cara. Tá, mas... O Idris Elba, sim, cara. É inacreditável. E o que ele fez nesse filme? É, o Ivaldo tá certo, ele faz o Methodius, que é um monge. Então, caralho, ele é tão merda que eu nem reparei que era ele, velho, nesse filme. Cara, o que aconteceu com esse filme? Gente, eu vou contar uma experiência pra vocês. Quando eu era pequeno, estava eu, meu amigo Vinícius e meu amigo Everton, nós sentamos e a gente foi assistir Motoqueiro Fantasma, o primeiro filme. Lágrima nos olhos, emoção no coração. A gente até gostou do filme. Gostou, não gostou? Gostamos. Na época, sim, do primeiro. Só que assim, mesmo que a gente gostou, a gente já olhou e falou, tinha coisas que poderiam ter sido melhor. Agora, o salto na cagada que eles fizeram do primeiro pro segundo é inacreditável. Alguma coisa muito errada aconteceu. Não, primeiro, eu não sei se mudou a direção, mas eu sei que uma coisa que... Primeiro, o filme é uma merda, né? A história é bizarra. A história... O motoqueiro fantasma, o Johnny Blaze, ele vai parar no leste europeu pra tentar se livrar da maldição, né? Ou controlar a sua maldição. E nada, ele esbarra com aquela mulher, né? Que tá com o filho, com o Danny, que é a reencarnação do diabo. Era isso, não é? É, exatamente isso. Não sei. Ele vai ser de corpo. O Idris Elba não é o que fala com ele lá, não? Ele lá é o padre. Também. Ele é o padre que Ele tá igualzinho o personagem dele na Torre Negra, cara. Igualzinho. Ele é um padre motoqueiro que quer ajudar. Ele tá amando dos monges. Ele quer fazer o quê? Pegar o menino e tirar o menino da circulação pro demônio não pegar o menino e fazer o ritual que ele quer. Exato. Só que ele também tá sendo enganado, que ele sabe que os monges também querem sacrificar o menino e tudo mais. Mas ele é um padre que anda de moto e quer ajudar as pessoas. E aí ele promete pro nosso personagem, o motoqueiro fantasma, o Nicolas Cage, ele promete que consegue tirar esse demônio de dentro dele, vamos dizer assim. Que pode haver a possibilidade de tirar de dentro dele, né? E o Nicolas Cage tá full overacting, hein, cara? Nossa! Esse ele tá muito... Tem uma cena que é fantástica, cara. Quando ele pega... Ele tá junto com a menina, que os caras sequestram o moleque, né? Sim. Aí ele tá junto com a mãe do moleque e eles pegam um dos capangas do cara, né? Aí ele fala, não, eu que tenho o espírito do motoqueiro tá saindo de mim, você não quer ver ele e tal. Nossa. Só que, mano, ele tá muito exagerado. Ele começa a falar, não, ele tá arranhando a porta. Because right now, the only thing standing between you and the writer is me. And he's scraping at the door. Tá. Ele começa a fazer umas vozes que é muito engraçado, cara. Puta, ele tá muito forçado nesse filme, cara. Não, e a cena dele, aquela cena dele correndo de moto e se transformando a cara dele, puta, aquilo ali é de doer anos, velho, aquela cena. Não, vamos falar, não, os efeitos, o orçamento eles tiveram, imagina. Eles tiveram um orçamento de 75 milhões pra fazer o filme. Então, provavelmente eles poderiam ter feito efeitos melhores. Mas também, se a gente comparar com o próximo filme que a gente vai falar, os efeitos são maravilhosos. Mas, enfim, os efeitos não são bons. E o que me incomoda mais nesse filme, de tudo, além da história ser bizarro, o roteiro muito mal feito, as atuações são péssimas, é o enquadramento utilizado pra filmar os personagens. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eles contrataram só estagiários pra filmar, eu não sei se eles tentaram fazer uma técnica diferente, que eles falam que eles tentaram usar muito aquela técnica, eu não sei o nome da técnica, eu sei que o Christopher Nolan, por exemplo, usa bastante, que é você seguir o cara com a câmera na mão, em vez de você usar todo o equipamento da câmera parada. Então você segue a cena com o cara gravando com a câmera na mão. Eles tentaram fazer isso nesse filme, só que o problema é que o cara dava zoom e ele só gravava o negócio em close, porque você não conseguia entender o que tá acontecendo nas cenas. Eu falava, caralho, mano, será que é só essa cena? Tipo, começou o filme, a primeira batalha que ele aparece lá e mata uns caras lá. Fala assim, pô, deve ser só essa cena, né? Mas não, é o filme inteiro, essa desgraça desse enquadramento, enche o saco e é muito mal feito. Eu não sei como eles vão perceber isso. Olha a merda desse filme, caralho. Eu acho que um dos únicos filmes de anti-herói que a gente tem aí, mais antigo, é a porra do Spawn, Soldado do Inferno. O caralho do Al Simmons viu que ele virou capeta, mas aceitou e falou, vou usar a porra desse poder pra matar vilão. E foda-se, quem vir na minha frente eu mato também. Aí esse idiota desse cara quer o quê? Ele quer se exorcizar? Que porra de filme de herói é isso, velho? É complicado, mas na verdade é meio que a história do motoqueiro fantasma de se livrar. Mas como ela é construída no filme, é muito ruim. É muito ruim. A atuação do Idris Elba também, puta, tá bizarro. E ele não faz nada no filme, se você parar pra pensar. Ele aparece no começo e depois aparece pro final, mais ou menos. É todo. Não, todas as cenas de ação são muito bizarras nesse filme. Na primeira luta lá, você lembra que ele pega um maluco, um maluco de barba e fica segurando ele assim, olhando no olho dele? É 5 minutos ele olhando pro cara. Exatamente, não faz sentido algum, cara. Se ele usasse aquele poder que ele usa no primeiro, tá ligado? De sugar a alma e já galera. É. Aí, beleza, mas esse não faz nada, velho. Não, pior, não. Eu vou aumentar ainda mais a merda que o Orton tá falando dessa cena. Nós temos o motoqueiro fantasma chegando, dando drift lá, rodando com a moto dele, fazendo cavalo de pau. Aí ele desce com a jaqueta borbulhando pra mostrar que o cara é mau. Aí ele começa a fazer uma dancinha. Caralho, ele começa a dançar e os caras olham pra ele. Aí dá 3 minutos, ele toma um tiro de 12 e quase morre. Caralho, velho, como assim? Você é um motoqueiro fantasma, filho da puta. Tem a cena dele tentando beijar o cara com o documento. Cara, e tipo, nossa, velho, que cena inútil aquilo ali, mano. Tem outra cena, você lembra aquela cena que ele... Tá ligado quando o cara atira na cara dele, ele come as balas e... Sim, nossa. Depois ele sobe no trator e faz um transporte. É, exatamente. Exatamente, naquela mesma sequência tem uma parte que é muito bizarra. Que eles atingem ele, aí ele fica voando no... Fica voando, fica flutuando, ele começa a rodar flutuando. Você se lembra dessa cena? É muito bizarro, velho, não faz sentido algum, cara. Ele fica flutuando, cara. Outra coisa que doeu na minha alma, moleque, é o diálogo dele com o menino em cima do caminhão. Tio, se você pegar um caminhão, o caminhão fica de fogo? Fica, meu filho, fica. Ô tio, deixa eu te perguntar, como é que você faz xixi? Aí ele me responde que é como se fosse um lança-chamas e os caras mostram um motoqueiro fantasma mijando. Fogo. Ah, você tá de sacanagem comigo. Ali foi pra mijar em cima do filme, né? Não, realmente eles mijaram em cima do filme. E essa cena se repetiu duas vezes, só pra deixar bem claro. Não era suficiente você mostrar uma, né? E os caras já podiam falar, não, foi ali, foi sorte. Não é sempre assim. Pô, puta, e no hospital, a atuação do Nicolas Cage tá muito lixo. O cara no hospital tomou um tiro de 12, tá semi quase ferido. Aí ele, e aí, gatinha? Nossa, você tá aqui há muito tempo? A enfermeira, hã? Eu tô te cantando, gata. Nossa, velho, que lixo, velho. Como é que ele tenta paquerar alguém, cara? Não, ele tá péssimo nesse filme, péssimo. Ele realmente não conseguiu ser um Johnny Blaze decente. Na verdade, ele não conseguiu fazer nada decente. Tá certo, vamos dizer, o roteiro não colaborou, não. O filme em si, produção, colaborou, não. As pessoas que atuaram com ele colaboraram também, não. Mas ele também tá péssimo. Péssimo, tipo, em todas as categorias. E o vilão do filme? Tá certo que a maior parte do filme ele aparece, é o motoqueiro fantasma que aparece, né? Nem o Nicolas Cage. Mas quando ele aparece é ruim, hein, cara. Muito. Puto, a atuação dos vilões. O Mephisto, o demônio que faz pacto. Não, porque eu quero esse corpo pra reviver. Caralho, ninguém assiste Sobrenatural. Vira uma fumaça e entra no outro corpo, filha da puta. Só fazer um ritual pra lua cheia. Nossa, o Capitão Mofo. Ele faz. Ele consegue fazer mofo. Parabéns pra ele. Não, realmente, porque você tem o foco em um vilão e nada, né, Chris? Você cria outro vilão, umas forças forte pra caralho. O demônio Mephisto, que parecia ser mais importante, quando transformou o outro no Capitão Mofo, ele teve paralisia facial, metade do rosto que o cara caiu, velho. Ia virar um bulldog. Que inútil, velho. Caralho, nada nesse filme funciona. E a resposta da crítica não podia ter sido diferente, né? Foi bizarro. Não, só pra completar, a gente tinha falado que o filme teve 75 milhões o orçamento, a bilheteria mundial dele foi de 132 milhões de dólares. Então ele se comprou, mas não teve um lucro assim espetacular. Foi uma merda, né? Então o público foi mais assistir porque era o Motoqueiro Fantasma, né? E talvez porque o primeiro filme não tenha sido tão ruim e a resposta de crítica não tão ruim, né? Mas o pessoal foi assistir o dois se conseguiu se pagar, mas não foi muito lucro. Notas do Rotten. No Rotten Tomatoes ele teve 17% de crítica e o público 32%. Então a nota baixa foi pros dois. E no IMDB ele tem nota de 4.3. E se no IMDB ele tem nota de 4.3, quer dizer que o filme foi muito ruim, porque o IMDB ele é muito bonzinho com as notas dos filmes. Tem filme muito ruim que tem 6, 7. Esse filme 4.3 quer dizer que ele foi péssimo realmente. E realmente é um filme muito... Tanto que a franquia morreu, né? O Motoqueiro Fantasma 2 foi o último filme que saiu do Motoqueiro Fantasma. Esse filme, ele é tão ruim que ele pega um demônio chamado Mephisto, que é o vilão do filme, que vem do inferno. Aí ele pega o motoqueiro fantasma, que olha pra ele e fala: você vai voltar pra casa. Aí ele bate com a corrente no chão e por algum motivo o cara volta pro inferno. Só que ele volta gritando: oh, estou queimando, não, estou queimando. Caralho, ele já veio do inferno, ele tá queimando o quê? O cara é um demônio, não tem o que queimar, caralho. Como assim, velho? Sem noção, velho. Conseguiram fazer uma batalha final tão ruim quanto a do primeiro filme. Não, a batalha final é bizarra. A batalha final, na verdade, todas as batalhas são bizarras. Puta, ainda vem o Nicolas com o moleque na mão, com aquela cara dele que, tipo, dava pra ver nitidamente que ele não tava com pena nenhuma do moleque. E eu sinto o anjo dentro de mim, né? Faz o foguinho azul e revive o menino. Só faltou o padre Marcelo Rossi atrás cantando: ei, irmãos, vamos seguir com fé, tudo que é ensino. Nossa, cara, que gente, cara. Do jeito que nada tá funcionando, talvez isso salvasse o filme, né? Mas enfim, não salvou. Não salvou, não. Enterrou a franquia e Nicolas Cage foi muito mal nesse filme, viu? Muito mal, viu, senhor Cage? O nosso filme mal foi O Motoqueiro Fantasma, O Espírito de Vingança. E o feio? Nossa, agora vocês estão sentindo esse cheiro? É cheiro de merda, hein? É, olha, tem alguma coisa errada vindo. E o nosso filme feio, o nosso filme tosco escolhido, olha, vou te dizer, pra escolher um filme do Nicolas Cage tosco, realmente a briga é feia, porque ele tem muitos filmes toscos, muitos. Tanto quanto maus, vai, tá ali, mas tosco ele tem bastante também. E o nosso escolhido vai ser um filme do mesmo ano, caramba, o Nicolas Cage não tava inspirado em 2011, viu? Tava devendo até as cuecas, cara. É, realmente, é o Nicolas Cage que tá devendo o fisco, então eu vou fazer todos os filmes possíveis aqui pra ver qualquer dinheiro que eu consiga faturar. É pra manter a mentira do casamento dele. Ele parou de vender arma, foi fazer filme, mas o que deu? Ele devia ter continuado vendendo arma, né? Mas enfim. Tá, em 2011 foi lançado Fúria Sobre Rodas, ou Drive Angry em inglês, né? Um filme dirigido por Patrick Lussier e escrito também por Patrick Lussier, Todd Farmer, grandes escritores que fizeram essa obra-prima da tosqueira. O elenco tem Nicolas Cage, tem Amber Heard e tem o William Fichtner, que todo mundo conhece como Marrone do Prison Break. E ele está lá nesse filme num papel bizarro. Ivaldo, eu sei que você tem um carinho especial por Fúria Sobre Rodas. Fala só um pouquinho da história pra gente. Você lembra vagamente? Você deve ter assistido umas 15 vezes o filme. Sim, mas vocês viram no cinema. Ah, nossa, não. Nem me fala. Pequeno detalhe. A gente... Era uma época que a gente não tinha nada pra fazer, né? Jovens, garotos, falamos, vamos ao cinema ver algum filme, né? E o filme em cartaz, eu não quero nem imaginar o que estaria em cartaz naquela época, naquele fim de semana, pra gente ter escolhido esse filme do Nicolas Cage. Mas como tinha o Nicolas Cage, era um filme de ação, a gente falou, vamos assistir, né? Só que não. Quando deu 10 minutos de filme, a gente olhava um pra cara do outro e falava assim, mas que merda de filme é esse que a gente tá assistindo, velho? Mas como eu não ia embora, né? Já tinha pagado o ingresso e dinheiro era ouro naquela época, principalmente, a gente assistiu o filme inteiro. Puta que pariu. Talvez seja o pior filme que eu já vi no cinema. Ah, não. Esse é certeza o pior filme que eu assisti no cinema. Ah, a depende. Você não assistiu Predadores no cinema? Ah, assisti Predadores, mas esse filme é pior que Predadores. É pior que Predadores. Predadores é ruim. Esse é tosco absoluto, cara. Exatamente. Muitos dizem que esse filme tentou ser trash de propósito, mas o problema é que mesmo que ele tenha tentado ser trash de propósito, ele não acertou nem nisso. Não. O filme não é trash de propósito de uma maneira tarantinesca, vamos dizer assim, e também não funciona como filme de ação ou de qualquer outra coisa. Ele é simplesmente horrível. Tá? Tosco, ridículo, Ivaldo, por favor, fale pra gente a história dessa merda. No meu ponto de vista, um rapaz chamado Milton, olha o nome do personagem principal do filme, tá, gente? É Milton. Ele está no inferno e por algum motivo, ao chegar no inferno, ele ganha o poder mágico do flashback, onde ele vê eventos que aconteceram com a filha dele, só que ele descobre que a filha dele teve um bebê. Aí por algum motivo X, ele resolve pegar um carro no inferno e fugir para tentar encontrar a filha dele que morreu e matar o líder de uma seita. Exatamente. Uma arma mágica lá que ele dá um tiro só. E o que acontece? O filme se desenrola, o Milton, que é o personagem do Nicolas Cage, se desenvolve nessa busca, né, pela neta dele. E, enquanto isso, o William Fichtner, ele faz o papel do contador, que na verdade é um encarregado do inferno, que é levar ele de volta, é isso? Nossa, que cara chato, velho. Puta, que cara chato. É exatamente isso, E ele é um demônio, né? Um demônio que é super foda, né? Faz coisas mirabolantes durante o filme pra matar as pessoas e, puta... Eu não vi ele fazer muita coisa foda, não. A coisa mais foda que... A coisa a mais intenção, foda. A intenção era que fosse foda. A intenção é. A coisa mais foda que esse cara fez no filme, que eu não entendi até hoje, foi conseguir jogar uma moeda pra cima e cair um distintivo e todo mundo acreditar que tinha um distintivo na mão dele. É, também é bem tosco, né? Cara, não faz. Na verdade, ele fez um truque de mágica, né? Então, mas, pô, ele conseguiu enganar 700 policiais com isso. É um demônio, cara. Caraca, que cara chato. Só pra você viu o chefe da polícia? O chefe da polícia era um tio de bermuda e camisa. Tô tirando, né, cara? Pior que é, mano. Já pra começar, eu não sei se o Nicolas Cage ganhou isso no inferno, mas o cara me vinha loiro de cavanhaque. Eu nunca vi ele tão feio na minha vida, cara. Ele deve ter dado isso no inferno, cara. Não é possível. E o pior é que ele tá muito feio, só que todo mundo quer dar pra ele. Gente, ele sentou, Cage, né? Ele sentou pra tomar café. É, menina, quer açúcar? Ele, não. Ela, oi, hoje eu tô oriçada, ela cheia. Ele, hã? Foi beber cerveja no outro bar, você tá com RG? Não. Quero dar pra você. Ai, agora. Caralho, ele come todo mundo. E a gente tem a cena clássica dele transando e atirando ao mesmo tempo, né? Nossa, cara, que triste, hein? Então foi uma menção à Senhora das Armas. Eu consigo transar e atirar ao mesmo tempo. Foi menção a nada, foi menção à tosqueira. E o filme, assim, não vamos dizer que o roteiro é ruim, o roteiro é péssimo, não faz sentido as coisas que acontecem, o desenvolver da história é bizarro, as atuações são péssimas, nada funciona, nada. Mas o Tio Cage tá atuando, ele tava realmente necessitando de R$15 pra pegar o busão e ir embora, cara. Tava sem vontade nenhuma, cara. Nunca vi uma pessoa tomar um tiro no olho e não demonstrar reação nenhuma com isso. A única coisa que ele fez foi dizer: Eu tô assistindo a bala. Não, ele tava bêbado o filme inteiro, né? Era nítido isso, que ele tava alcoolizado durante todo o filme, né? Eu não sei se na gravação ele tava alcoolizado ou se realmente ele tava fazendo. Nossa, ele não estava alcoolizado, ele tava fazendo uma atuação perfeita de um álcool, de uma pessoa alcoolizada. Nem falando da filha dele, meu cara entrou numa igreja cheia dos caras da seita. Eu quero que vocês devolvam o bebê. Aí os caras lá se explicando, não sei o que lá, ele só. Eu quero beber. E os caras apontando a arma, falando que vou matar ele, mostrando flashback, meu Deus do céu, ele. Eu quero beber. Aí alguém olhou e falou: puta, cara, como você é ruim. Aí atiraram no olho dele. Como você tá mal, né, nesse filme. E o filme teve um orçamento de 50 milhões. Uma bilheteria de 50 milhões de dólares e uma bilheteria de 28 milhões de dólares. Nossa. Então o filme foi um fracasso total de bilheteria. E os efeitos, eu vou falar dos efeitos visuais desse filme, são dos piores que eu já vi na minha vida. Eles são muito ruins. Eles são muito ruins. Muito mesmo. Tem uma cena, assim, que realmente eu vejo que é bizarro. Que ele tá numa perseguição de carro contra o contador, né? O demônio que tá atrás dele. E a primeira cena é que ele dá um tiro e o tiro vai em câmera lenta, que machuca o rosto dele. Cara, mas como é mal feito aquela merda daquela bala, velho? Ah, não, vocês notaram que, tipo, de 10 tiros que ele dá, 7 mostra a bala saindo da arma, cara. Tem muita cena da bala saindo da arma, cara. Acho que os caras gastaram boa parte do orçamento nisso, cara. É, porque o filme não tem muita locação. As locações são bizarras. É no meio do mato, é dentro de um bar. Então eles tinham que gastar dinheiro em alguma coisa. Foi nessas cenas toscas. Puta, e o vilão desse filme, caralho, o cara veio do inferno. Tem o cara que fez o papel da morte lá do Sobrenatural, que fez Prison Break também, que também veio do inferno. E tem um cara que é líder de uma seita satânica. Caralho, ninguém solta uma bola de fogo, ninguém sai com asa voando. Mano, por que precisou vir do inferno? O cara podia vir do bar. Mas ele sai do bar, mata dos outros. Qual que é a vantagem de sair do inferno? Então, isso que eu não entendi. Ele morreu e fugiu do inferno, né? Uhum. E foda-se, os caras explicar isso, foda-se. Ninguém quis, né? Cara, ele saiu de casa do inferno, né? E um detalhe, ele voltou de carro para o inferno. Não passasse isso a ele. Highway to Hell, cara. Exatamente. E o filme tem uma porra de um problema que ele tem que sempre mostrar o carro e dar aquele ar de, pô, carrango, pá. Isso é um Shelby 2003? Não, esse é um Shelby M4 X12. Aí o cara, yeah, esse que eu vou dirigir, baby. Foda-se, Shelby. É muito engraçado. Tem uma cena que a menina que acompanha ele, a Amber Heard, né? Que é eu não sei o Piper, isso. A personagem dela. Ela, logo no começo, quando quebra o carro dela e ele aparece, igual o sinistro lá, falando, não, me dá uma carona que eu arrumo, né? Aí quando ele olha, ele só olha, velho, eu juro pra você, ele só olha o motor, ele não não faz nada, nem mexe, velho. E arruma, velho. É muito engraçado, ele nem molha, velho. Não, e o pior é que é uma bosta a cena, porque ele olha pro carro, o cara volta na. Ah, tudo bem, pode entrar no carro, vamos embora. Aí depois que ele entra, ela, ah, ó, só que assim, eu só volto até tal lugar. E se você tentar qualquer coisa, o animal, ele já tá no seu carro, se ele quiser te enforcar, ele te enforca, te mata, que vira burra, velho. Se bem que ele tem o poder da sedução, né? É, é. Ah, tem esse fator. Então, esse pequeno detalhe. Mas eu acho que é por causa do cabelo. O cabelo platinado dele nesse filme realmente tá um diferencial, viu? Olha, eu já vi gente atuando mal, mas ele nesse filme conseguiu quebrar todas as barreiras do possível e do impossível, cara. Não, esse filme parece que é o fundo do poço dele, velho. Eu queria pegar um histórico desses filmes os filmes dos anos 2000, tá bom? Raras exceções, né? Mas como o Everton comentou que ele precisava ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Pelos problemas com a Receita Federal americana. Mas isso é sério mesmo. Tipo, ele tanto que ele pegou filmes meio que, não é nem filme de Hollywood, tá ligado? Ele pegou filme de outros países, tá ligado? Em parceria com outros países e tal. Tipo o Bangkok lá, que é bizarro, né? Sim, e vários outros. Filme merda ele tem demais, cara. O próprio Wicker Man que eu falei também, que é bizarro, velho. Chega a ser uma menção honrosa, né? Exatamente, cara. Mas você falou de produtoras B, esse filme, velho, acredito que era o Fúria Sobre Rodas, ele é da Warner Bros. Então é um estúdio grande que financiou esta merda gigante também. Foi pro cinema e a gente assistiu. Aliás, a gente assistiu não é um jeito, é um modo de falar, não. A gente realmente assistiu no cinema essa bosta. Eu queria meu dinheiro de volta, viu? Puta que pariu. Meu dinheirinho gasto naquela época, o cinema devia ser metade do preço do que é hoje. Mas mesmo assim, eu já queria de volta. Queria desver esse filme, mas eu vi mais de uma vez ainda. Eu vi no cinema e revi pra gravar o cast. Se puta como eu sou corajoso, né? Ainda eu apresentei pra você, Ivaldo. Desculpa, tá? Não, eu gosto de filme trash. Eu gostei de assistir esse filme pra poder xingar ele. Olha, eu vou dar um elogio à parte. O final desse filme realmente é de você parar pra pensar se vale a pena viver ou não. É, puta que pariu. O cara passa o filme inteiro atrás de um líder de uma seita que o maior poder dele é usar um fêmur na mão. O cara solta um raio. O Chuck solta raio. O cara não tem uma magia satânica. O cara não sabe desenhar nem um pentagrama, desgraçado. Por que os filhos da puta seguem ele? Não era mais fácil seguir um traficante do que ele, porque ele só atira. Ele é o único que vai ser, só atira. E quando ele vai, depois ele briga, ele apanha pra Piper. Não, nossa, o cara veio do inferno, conseguiu fugir de carro, tomou um tiro no olho, continuou vivo, é loiro, tem cavanhaque, come todo mundo e teve trabalho pra matar um líder de seita que não sabe nem dar tiro direito. E só tem meia dúzia de caipira na seita dele, né? Ele não é nem uma seita gigante. Não, e naquela cena daquela festa final, cara, que cena imunda. Acho que o produtor chegou e falou: galera, faz o seguinte, se vocês quiserem fazer uma festa, só que tem que parecer um negócio meio satânico. Aí tinha gorda pelada, tinha gente rebolando de qualquer jeito, os outros dando tiro pra cima. Tipo, ninguém sabia nem o que tava fazendo ali, velho. E eles têm que fazer nessa cena mesmo, mas eles sempre fazem essa coisa do trash que é de cabeça voando, perna voando. As coisas acontecem no filme, mas elas são tão mal feitas que você nem repara, você não prestar muita atenção no que tá acontecendo. E se você reparar, puta, mano, tá tão mal feito que você caga pra aquilo, né? Isso não te causa nenhum impacto, nem de graça, nem de cômico, nem de nojeira, né? Aí o cara tem a paixão de pegar o bebê na mão depois de tudo que aconteceu, olha pra Fiber e fala: olha, cuida dela, beleza? Agora eu vou voltar pro inferno, meu amigo. Os caras pegam o carro e vão embora super felizes, trocando uma ideia. De volta pro inferno de carro. Caralho, vai pro inferno de carro. Qual é a rodovia que vai pra lá? É a 666? Você queria que ele pegasse o ônibus? Ah, abriu um buraco no chão. O motoqueiro deu uma chicoteada no chão, abriu um buraco, o cara caiu. Ele conseguiu ir pro inferno em dois filmes, né? No mesmo ano. O Nicolas Cage realmente tava no inferno astral, né, velho? Porque ele tava no inferno no cinema, na vida. Ele tá na merda total. Chafurdado na lama. Mas, enfim, ó. De crítica, vamos lá. Ó, por incrível que pareça, as notas dele são maiores. Não, não é por incrível que pareça, porque ele não é tão pior que o Motoqueiro Fantasma. Só que ele é mais tosco, assim, o roteiro é pior. Enfim, é bizarro. Mas ele teve notas melhores. No Rotten, ele tem 46% de aproveitamento de crítica e 37 de público. Então ele tem um público quase igual ali do motoqueiro e um de crítica melhor. Por pelo aquilo que eu tô te falando, tem muita gente que leva esse filme como uma zoeira, um filme trashzão, uhum. E até considera um filme bom nesse aspecto, mas não. É, acaba comprando a ideia, né? Compra a ideia que eles tentaram vender, pra mim não funcionou nenhum tipo, nada nessa ideia funcionou. E no IMDB ele tem nota de 5.4, que é uma nota péssima, mas uma nota maior que a do Motoqueiro Fantasma. Mas eu continuo achando esse filme uma merda gigantesca. Ele ainda tem que ter umas boas aulas pra poder chegar assim no filme trash, cara, tá bem longe, viu? Pra virar um filme trash tem que comer muito arroz e feijão ainda. Tem chão pela frente. O Nicolas atirou para todos os lados, mas ele tem uma filmografia muito vasta, esse quadro tá só começando, essa é a primeira vez que a gente tá fazendo, e então provavelmente, quem sabe, talvez ele possa ter um segundo round, que eu acho que ele tem filme suficiente pra fazer 2, 3 quadros. E como, né? Certeza, cara. Tem que falar sobre Conera ainda. Fury Bangkok. Fury Bangkok, é isso que eu tava querendo dizer. Perigo falei... em Bangkok. Perigo em Bangkok. Eu falei só Bangkok. Nicolas Cage em Bangkok. Eu falei só Bangkok porque eu não sabia realmente o que era. Eu sabia que era Bangkok. Tem o Apocalipse. Nicolas. O Nicolas Cage, ele é tão foda. Quando ele chega e fala, vou fazer um filme ruim, mas eu não vou pro inferno. O inferno dentro da Terra, cara. Impressionante. Ele faz acontecer, Val. Querendo ou não, o Nicolas, nosso grande ator, no panteão dos melhores atores do cinema, eu diria, ele faz acontecer. Até o inferno ele traz para nós de uma maneira engraçada e bizarra ao mesmo tempo. É sofrível. Pode ser também a palavra. A palavra toda eu tentando achar pra amenizar, mas não dá pra segurar muito a onda do Nicolas. Mas ó, pessoal, assistam o Senhor das... Se você nunca assistiu o Senhor das Armas, ó, que a gente falou que realmente é um filmaço, assistam. E se você... Motoqueiro Fantasma, acho que a maioria vai ter assistido, né? Que talvez seja um filme mais comercial desses, né? Mais famoso. E Fúria Sobre Rodas vale a pena assistir também. Puta filme. E a gente vai deixar uma brincadeira à parte pra vocês. Tentem não passar mal anotar a cena em que tem um cara com a peruca realmente desproporcional à cabeça dentro da igreja no filme Fúria Sobre Rodas. Não sei se vocês notaram. Notei, é na parte que ele tá com o computador, mas não podia falar, né? Porque o pessoal vai descobrir, né? Realmente aquela peruca tá muito desproporcional à cabeça daquele maluco. Por sinal, muito feio, eu tava pensando que ele poderia ser até um demônio, mas um ser humano. Ele tá muito torto realmente ali. Puta, peruca. Tem várias coisas que eu peguei. Eu vi grávida com barriga de plástico, a barriga pulando com a moça andando sozinha. Esse filme aí, cara, dá pra achar muita coisa. Dá pra garimpar muita merda. Dá pra fazer um cast especial sobre Fúria Sobre Rodas. Só seria inédito. Eu tenho certeza que ninguém gravou sobre esse filme. Só se tivesse algum podcast especializado na época que o filme saiu e eles tiveram coragem de gravar sobre essa pérola do cinema e da filmografia do Nicolas Cage. Eu acho muito difícil. Certo? Acho que é isso, né? Fechou. Muito bem, se você gosta, se você acha que Fúria Sobre Rodas é um filme incrível, que a gente tá errado, esse filme deveria ser o nosso filme bom, ou então se você acha que O Senhor das Armas é uma merda gigantesca, deveria ser o nosso filme mau, outro filme do Nicolas Cage que você queira partilhar essas nossas três ideias de bom, mal e feio, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Ou qualquer, ou também sugestão, né, de ator também. Ator, dos filmes do ator também, do bom, do mal, do feio, a gente também aceita as sugestões. De bom grado, ô Everton, realmente bem lembrado. Aceitamos sugestões. Serão todas muito bem-vindas e muito bem analisadas por nossa equipe abalizada de críticos especializados no cinema. Muito bem, acompanha a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca. Tem as outras. Entra no site www.nerdpatriarca.com.br. A gente tem notícias sobre cinema, séries, jogos, anime, mangá, sempre atualizada. A gente tem os outros podcasts, você vai escutar, eu tenho certeza que você vai gostar. Várias coisas. Vários casts de vários temas diferentes lá. Acompanhe os casts, assina o feed do iTunes, se você usa os aparelhos da Apple, ou então qualquer agregador de podcast que você usa, a gente tá lá, certo? Exato. É isso aí, galera. Um abraço. Falou, valeu.